Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, agradecidos a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior e aos amigos que nos recebem nesta noite com tanto carinho, é que vamos juntos refletir sobre o tema tempo, tempo e nós. Todos nós já temos uma ideia sobre tempo e com certeza quase todos poderão afirmar que hoje o tempo é muito corrido. O tempo passa muito rápido, não é? Nós temos essa ideia em relação ao tempo. Temos a percepção de que o tempo parece que não dá para realizar quase nada em nossas vidas. Parece que nós estamos num processo, tem pessoas que chegam até a dizer isso. Algo deve estar acontecendo de maneira anormal no universo, que o tempo deve ter acelerado. Alguma coisa mudou porque parece que o tempo tem passado muito rápido. E quando nós vamos pesquisar o tema, vamos aprofundando estudos sobre ele, nós vemos que a temática tempo ela é muito ampla. E ela envolve inúmeras discussões entre os cientistas, entre filósofos, para entender o que exatamente é o tempo. Desde a antiguidade, o homem vem tentando entender o que é o tempo e até saber se ele realmente existe. Nós não vamos, nesta noite, enveredar pelo caminho da ciência e da filosofia, que tornaria a abordagem muito ampla. Vamos nos restringir aos ensinamentos espirituais vindos de espíritos superiores que nos levam a refletir sobre o tempo. Mas antes, vamos verificar uma curiosidade. Está previsto agora para o dia 30 de junho, o acréscimo de 1 segundo no nosso ano. É algo estranho, né? Falar que o nosso ano precisa acrescentar 1 segundo. O ano tem 365 dias, 4 horas e algum tempo mais. Isso é uma contagem que se faz em razão da volta que o planeta Terra faz em torno do Sol. E há uma mudança nessa contagem em que vai haver um atraso. Então, para compensar as horas como nós contamos no relógio e essa volta que o planeta faz em torno do Sol, vai ser acrescido em 1 segundo. Se ele não for acrescido, terá um problema muito grave, principalmente naquilo que envolve ali as redes de computadores no mundo todo. Teremos ali alguns problemas. Então, para adequar aí os equipamentos, programas e tudo mais, será acrescido 1 segundo. Veja, 1 segundo faz uma diferença tremenda em determinadas áreas. Em nossas vidas, seria relativo nós dizermos que até 1 segundo faz diferença. Depende como vivemos esse 1 segundo. Porque em 1 segundo podemos ter uma decisão que pode mudar a nossa vida. Mas ela não é estabelecida naquele único 1 segundo. Tudo que nós fazemos envolve uma série de situações anteriores. A gente vê então que essa temática do tempo, ela realmente põe muito desafio para o homem. E desde a antiguidade ele veio, através de inúmeros instrumentos, tentando medir o tempo, contar o tempo. A ampulheta não é um instrumento mais antigo de contagem do tempo. Antes mesmo dela já existiam ali os relógios solares. Mais de 1500 anos antes de Jesus nascer, já existia a tentativa de contar a passagem das horas do dia através do movimento da Terra em relação ao Sol, que nos dá a impressão do movimento do Sol. Então o homem tenta dominar o tempo. Mas será que o tempo existe? Será que o tempo é algo real, algo concreto? Fizeram uma vez essa pergunta para o espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Se ele é mentor de Chico Xavier, imagine então a importância que as opiniões, as ideias que esse espírito tem. E ele revelou algumas informações, algumas ideias importantes sobre o tempo. Ele, ao responder essa questão, se tempo e espaço existiam, se são conceitos que representam realmente algo que existe no universo, ele foi responder sobre tempo e espaço dessa forma. No esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. O que significa isso? Quando nós estamos vivendo numa forma de existência que é diferente da nossa aqui terrena, que é isso que ele denominou como realidades eternas. Ou seja, quando nós estamos vivendo a vida do Espírito superior, o tempo muda a sua percepção. Nós não percebemos o tempo como percebemos aqui. Imagine quando somos então espíritos puros, porque todos nós temos esse destino. Todos nós estamos com algo certo para um dia ser, espíritos puros. Mas até lá vai transcorrer muito tempo. Só que é um tempo que para eles que já estão vivendo essa condição, espíritos como Jesus, não existe. Não existe essa noção como nós temos aqui. Por isso que o homem, ao longo da sua história, ao longo da evolução do seu pensamento filosófico, religioso, em alguns momentos ele criou expressões como o tempo de Deus. Já ouviram essa expressão? Que o tempo de Deus é diferente do nosso? Na realidade, o tempo dele não existe, porque ele é desde sempre. É algo difícil até de a gente entender essa questão, né? Não existe tempo para aquele que é a causa de todas as coisas, ou para aquilo que é a causa de todas as coisas. Mas para o espírito a gente consegue ter uma ideia. Para um espírito superior, um espírito muito avançado, o tempo, ele é muito diferente como nós sentimos aqui na Terra. Aqui na Terra, para nós, um período de lutas, de sofrimento, de dificuldades, parece que é um período muito longo. Chega a parecer uma eternidade. Quando os espíritos superiores se referem a essas nossas lutas, que para nós parecem ser muito longas, eternas, eles falam que isso é um instante da nossa evolução, é um momento. E isso por quê? Porque lá eles têm uma visão do todo, do conjunto. Nessa condição de vida do espírito superior, do espírito que já avançou muito na evolução, ele percebe a nossa existência como uma fração muito pequena do tempo. Enquanto para nós, a nossa vida, que compreende aí algumas décadas, é o todo, para eles a nossa vida é uma pequena parte. Por isso que os espíritos, quando se referem às nossas provas, às nossas lutas, sempre nos incentivam a continuar lutando, a nos esforçarmos cada vez mais, a não desanimarmos, porque eles percebem que essas lutas são nada comparada a toda uma existência. Essa percepção que nós temos aqui de que tudo é muito longo, muito demorado para acontecer, é a nossa percepção, é aquilo que nós sentimos como seres limitados pela vida material. Então o tempo, na realidade do espírito superior, ele não tem uma expressão objetiva, ele é praticamente inexistente. Eles são capazes sim de determinar períodos, são capazes de determinar e até se aproximar pela linguagem, dizendo para nós em milênios, em séculos, mas para eles esses conceitos não são tão importantes assim. Para os espíritos de condição como nós, desencarnados, o tempo também é algo concreto, real, como é aqui para nós. Porém, eles também têm uma percepção bem diferente da que nós temos. Um espírito sofredor que passa por períodos de muita aflição, de muita dor do outro lado, ele normalmente tem uma percepção de que aquelas lutas que ele vivencia nunca acabam. Por isso que espíritos sofredores, quando são trazidos para sessões de desobsessão e vêm relatar os seus sofrimentos, há casos em que eles dizem que eles já estão vivendo pela eternidade de sofrimentos. Eles sentem como se nunca acabasse aquele sofrimento deles. E muitas vezes eles nem estão há tanto tempo assim. Há espíritos que não percebem a passagem do tempo, por exemplo. Espíritos que mentalmente ficaram paralisados numa determinada encarnação, estão vivendo como se vivessem há 500 anos atrás, por exemplo. Ele ainda acredita que ele está preso àquele contexto de uma única encarnação dele. Ele não percebe toda essa passagem do tempo. Então veja como é diverso no mundo espiritual essa percepção do tempo. Mas aí nos caberia agora refletir assim. Então, se o tempo é algo que não existe concretamente, é um conceito que nós criamos aqui na Terra para tentar controlar, tentar viver nesse mundo, será que não precisamos nos preocupar com o tempo? Será que o tempo não é importante para nós? Veja, Emmanuel completou o seu pensamento dizendo assim: se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Então ele está dizendo que se nós tivermos que ao longo da nossa história criar a ideia de que existe um espaço, existe um tempo, e ele usou essa expressão formas viciosas, porque quem endereçou a ele a pergunta disse isso. Seriam os conceitos de tempo e espaço formas viciosas do nosso pensamento, ou seja, formas imperfeitas de tentar abordar algo que não compreendemos bem? Ele então diz, se são imperfeitas essas noções que nós temos de tempo e espaço, ainda assim elas são importantes para o nosso modo de vida, porque aqui nós precisamos controlar fenômenos, precisamos controlar acontecimentos, é necessário para nós o uso dessa ideia de que tempo existe. Por isso que é um conceito que, enquanto encarnados, a ideia de tempo, ela é real. O tempo existe para nós e podemos dizer, ele está passando. Ele está acontecendo e vem ocorrendo uma sucessão de fatos que marcam a passagem do tempo para nós. E eles nos advertem, em inúmeras das comunicações, o cuidado que nós temos que ter com essa passagem do tempo. E é em razão desse cuidado, então, que nos surge a ideia de pensarmos, de refletirmos no tema tempo. Emmanuel, ele nos traz essas informações, e nós vamos juntar agora essa ideia, então, de que é necessário para nós encarnados cuidarmos do tempo, vamos verificar a questão da urgência, então, que o tempo tem para nós. O tempo vem, parece que acelerando, não é assim? Parece que o tempo passa mais rápido nos nossos dias, parece que tudo é urgente e nós temos muito a fazer. E por que que isso acontece, né? Será que o tempo está realmente passando mais rápido? Na verdade, a nossa percepção do tempo é que está mudando, ou mudou nas últimas décadas. O homem que vivia 100 anos atrás, não somos nem muito tempo no passado, bastava o homem que vivia 100 anos atrás, ele tinha uma percepção do tempo muito diferente da que nós temos. Para ele, a vida era muito longa, porque não tinha muita coisa a fazer, não. Não tinha muita coisa para se envolver, para se entreter, para se distrair. As exigências eram um pouco diferentes da que são hoje. Nos nossos dias, o que que nós temos? Fatores que alteram a nossa percepção do tempo. Ele não está passando mais rápido. É a forma como nós estamos vivendo que nos leva a pensar que o tempo passa mais rápido. Isso por quê? Porque há inúmeros fatores que nos desviam do cuidado que nós temos que ter com o tempo. Como, por exemplo, as distrações. É muito comum as pessoas se surpreenderem com o tempo que elas despenderam, por exemplo, usando uma rede social, como, por exemplo, o Facebook. E aqui não vai uma crítica, não vai nesta noite uma análise se é correto ou não utilizar esse meio, tá? Apenas é uma constatação que nós vamos fazer. De fato, nós podemos despender um longo tempo no uso dessa forma de interação, nesse meio de interação. Assim como já vínhamos fazendo e continuamos fazendo com a TV e com uma série de outras coisas que nos leva a consumir o nosso tempo, que nos leva a preencher o nosso tempo. O homem do passado, ele não tinha esses elementos de entretenimento. Nem os livros eram um fator que consumiam tanto tempo, porque um grande número de pessoas não eram alfabetizadas, não se utilizavam de livros. Era uma minoria na sociedade. Então as pessoas, de um modo geral, tinham muito tempo. Tinha tempo para conversar, tinha tempo para contemplar a natureza, tinha tempo para trabalhar, porque o homem só trabalhava como? Durante o período claro do dia. Quando escurecia, já não tinha mais o que se fazer. Qual que era a necessidade do homem? Se recolher. Então não tinha a possibilidade como hoje nós temos. Então o que que mudou? Mudou a forma como nós estamos vivendo e mudou a nossa percepção dessa passagem do tempo. E não para por aí. Nós temos mais fatores que nos fazem pensar que o tempo está passando mais rápido, como a nossa rotina atribulada de trabalho, estudo, compromissos. Antigamente, uma pessoa trabalhava, ela se especializava, se capacitava há alguns anos de vida escolar, ia para o mercado de trabalho e não precisava estudar mais. Houve uma época que bastava ter o ensino fundamental, bastava ter o ensino médio, E o indivíduo, ele poderia ocupar uma posição e viver naquele trabalho, daquele trabalho, por toda a sua vida até se aposentar. Ele não tinha uma necessidade de estudar mais. A sociedade mudou, vieram novas exigências. Também não vai aqui um julgamento dizendo se isso é certo ou errado. Mas, de fato, hoje, nós precisamos, para poder estar no mercado de trabalho, estudar muito mais do que antes estudávamos. Hoje em dia é necessário você ter uma formação superior, mas não basta apenas uma graduação. É necessário você ter uma pós-graduação. E em muitas áreas não basta apenas uma pós-graduação, são necessárias outras, e treinamentos, e mais especializações. Então nós estamos de fato sendo mais ocupados, estamos de fato tendo que despender mais tempo de nossa vida na atenção, no cuidado com a nossa profissão. Então, naturalmente, para nós o tempo se encurtou porque nós temos muito mais coisas a fazer. Nós temos também muitos compromissos, né? Compromissos familiares. Passamos, quando integramos uma casa espírita, muitas vezes a nos envolver a uma série de atividades, e isso tudo vai ocupando o nosso tempo. E aí, como a gente sabe, como a gente consegue determinar qual é o limite que nós podemos utilizar desse nosso tempo de permanência aqui na Terra, já que é importante para nós termos cuidado com o tempo enquanto estamos encarnados? Qual é o limite para tudo isso? Não tem uma regra fixa. Não tem como dizer, olha, o ideal é a pessoa só se qualificar por tanto tempo na sua vida. O ideal é ela se comprometer apenas com tais compromissos. Porque cada espírito veio, reencarnou, com uma missão diferente. Cada um de nós temos compromissos diferentes. Eu passei uma parte significativa das minhas férias indo a centros espíritas, fazendo palestras. É parte do meu compromisso, é parte do meu uso do tempo. Para outras pessoas será diferente. Então, como nós podemos avaliar o quanto do nosso tempo nós devemos dedicar a tantas tarefas diferentes? Isso é algo que cada um deverá descobrir individualmente. Porque, como eu já disse, não há regra. Nós vamos observar que os espíritos nunca ditam para nós exatamente o que nós temos que fazer. Porque eles respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Respeitam profundamente as nossas escolhas. O que eles fazem é nos aconselhar, mas nunca nos impõem. Então, pensando nisso, é que nós vamos buscar algumas indicações na literatura espírita que nos leva a refletir sobre o tempo, a importância dele para a nossa vida, e daí nós poderemos talvez descobrir o quanto nós podemos nos envolver em tantas situações diferentes, se temos que estar realmente envolvidos nessa correria desesperada que hoje tantos estão vivendo, ou se temos que nos retirar dela, se temos que assumir tantos compromissos ou não. Quem sabe com essas reflexões nós podemos, então, encontrar aí uma boa base de ação. Quando nós fazemos uma pesquisa como essa, nós vamos identificar muitas referências, muitas indicações. Praticamente, todos os espíritos que trouxeram ali a sua contribuição de esclarecimento das leis espirituais, eles abordaram a temática tempo. Emmanuel foi um dos que mais abordou esse tema. Quando nós lemos a sua obra e pesquisamos o tema em todas as comunicações dele, nós vamos identificar uma grande preocupação que ele tem com o tempo. Isso talvez em razão do seu próprio histórico, né? Emmanuel faz uma reflexão no livro Renúncia, como uma prece, meditando o que significaram para eles esses 2000 anos da passagem de Jesus até hoje. Todos que conhecem a história dele sabem do que estou me referindo, e vale a pena a gente conhecer a história desse espírito, né? O livro Há 2000 anos. Ele mostra ali o quanto ele não soube aproveitar o tempo dele quando Jesus esteve aqui pessoalmente. E ele passou por situações que ele leva hoje, ou levou todos esses séculos, até ele conseguir estar hoje na condição que ele está. Daí vem talvez a preocupação que ele teve de nos alertar com o cuidado que devemos ter com o tempo. Então, em razão disso, é que eu fui buscar algumas reflexões desse Espírito em várias das suas obras, que nos ajuda a pensar sobre o tema tempo para nós aqui encarnados e até para os desencarnados que estão na mesma condição evolutiva que nós todos. Ele disse assim, olha, com as horas os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Essa frase ela é muito significativa e ela é para nós uma grande indicação. Ela nos mostra que santidade, sabedoria são conquistas do Espírito que se dão ao longo de horas sucessivas de trabalho, de dedicação, de empenho. Às vezes a gente conhece a vida dessas pessoas que foram grandes expoentes na humanidade de virtudes, de valores, de conhecimento, e a gente fica pensando, como essas pessoas atingiram isso? Como esses espíritos alcançaram essa condição? Nenhum deles foi favorecido por Deus. Nenhum deles recebeu nada além do que nós também já recebemos. A diferença é que eles utilizaram as suas horas de vida, a sua passagem pelo mundo, na busca da santidade, na busca da sabedoria. O grande diferencial é que são espíritos que já vêm há muitas encarnações trabalhando nessa conquista. Porque o estado daquele que já alcançou a bondade, o amor, a fraternidade, a sintonia com as leis divinas, esse estágio não ocorre por nada instantâneo. Não existe um instante em que nós nos transformamos subitamente em um espírito mais harmonizado com as leis divinas. Tudo é processo, tudo é trabalho, tudo é conquista. E isso para nós é um grande alento, porque se um dia nós quisermos usufruir desse estado de alma, de espíritos pacificados, harmonizados com as leis divinas, em sintonia com essas leis maravilhosas que regem o todo, é algo que dependerá exclusivamente de nós, de como estamos conduzindo a nossa vida, de como estamos trabalhando nas nossas horas que passam. E isso vale também para a sabedoria. Nós queremos conhecimento, nós queremos compreender o mundo, o universo, precisamos nos dedicar nessa busca. Temos que sair da superficialidade do conhecimento e nos aprofundar. Por isso que sempre que nos convidam a participar de atividades culturais, formadoras, em especial na Casa Espírita, para a participação dos cursos de formação, grupos de estudo, nós devemos aproveitar essa oportunidade, porque é o momento de iniciarmos esse trabalho de construção da sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria também real, ela é base para a santificação. Porque à medida que a nossa inteligência se aperfeiçoa, a nossa virtude também avança. Mas esse aperfeiçoamento da inteligência deve ser no conhecimento das leis divinas, no entendimento de toda essa harmonia que rege o universo. Então é algo que para nós é muito importante. Hoje, as horas deste dia, elas são horas que nos foram oferecidas na vida para nós iniciarmos o nosso processo de santificação. O nosso presente é o momento para realizarmos isso. Não é o amanhã, não é quando nós desencarnarmos e chegarmos na vida espiritual, não é em outra vida, não será porque algo extraordinário acontecerá para nós. O momento presente, ele depende da nossa vontade, do nosso desejo de torná-lo um momento dessa santificação, ou poderemos usar o termo dessa mudança do nosso mundo interior. É esse o momento. Não será nada que dependerá aí de fato extraordinário nenhum. Bastará que usemos as horas para essa realização. E Emmanuel, refletindo sobre o tempo, ele também disse isso. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Isso é algo extraordinário. Quando nós pensamos aqui no valor de uma hora nossa dedicada ao bem, nós podemos ter certeza. Uma hora nossa dedicada ao bem tem o mesmo valor do que a de qualquer outra pessoa. Muitas pessoas às vezes esperam grandes oportunidades da vida para realizar o bem. Esperam maior segurança financeira, esperam riquezas, esperam estabilidade emocional, esperam tudo que está na vida dos outros para que faça parte da vida dela, para daí ela começar a realizar o bem. Mas nós não precisamos. Nosso tempo já é o grande recurso que nós temos para realizar o bem. Uma hora que dedicarmos em favor do próximo, em favor do bem coletivo, em favor da natureza, em favor dos animais, terá o mesmo valor que a do homem mais rico dedicado a isso. Porque no balanço da lei divina, o que importa realmente não é o quanto nós estamos fazendo, é o como nós estamos fazendo. É por amor, é por dedicação, é por desejo do bem-estar do outro que nós estamos agindo? Se são essas as nossas motivações, uma hora que nós dedicarmos, nós já estamos edificando algo muito significativo nessa grande construção do reino dos céus aqui na Terra. Nós já estamos dando a nossa parcela de colaboração. Então isso nos leva a pensar que nós já temos todos os recursos que nós precisamos para a realização do bem que nos cabe. Não precisamos receber nada mais, porque nós já temos o tesouro do tempo, e nesse tempo podemos realizar o bem. Muitas pessoas, quando começam a compreender a doutrina espírita, começam a aprender sobre o espiritismo e passam a entender que a caridade, o serviço ao próximo é algo importante, que o trabalho espiritual é algo muito importante, elas começam a imaginar que é só se elas estiverem em determinadas situações que elas vão realmente fazer algo importante, que elas vão realmente contribuir com o bem. Sendo um médium de psicofonia que vai transmitir comunicações no centro, ou porque ele vai ser um dirigente. Em realidade, o valor do trabalho de qualquer cooperador na casa espírita, seja ele aquele que recebe fraternalmente as pessoas na porta, ou aquele que vai fazer a palestra, perante a lei divina é exatamente igual. Porque o que está importando não é a função em si, mas é como você está exercendo ela. É por amor, é por boa vontade, é por desejo de aprender, de evoluir, é por desejo de servir ao próximo. Se é, tem o mesmo valor que qualquer tarefa. Por isso que a gente não precisa ficar preocupado em alcançar determinadas posições dentro de uma organização espírita. Se o nosso trabalho, nós já podemos exercê-lo com amor e dedicação, ali já é o lugar mais especial que nós poderíamos estar. Porque é ali que nós podemos oferecer o melhor. Fabiano de Cristo, um espírito muito evoluído e que deu exemplos muito grandes de humildade, quando esteve na Terra aqui, ele foi um porteiro de um convento. Era assim, considerado assim, menor naquela hierarquia que ele vivia aqui, alguns séculos atrás, aqui no Brasil. E ele nem por isso deixou de realizar a tarefa dele. Ele acolhia os sofredores, os necessitados, os doentes, e ele, como porteiro, ele atendia as pessoas com muito mais amor, muito mais dedicação do que os dirigentes do convento que ele vivia, por exemplo. Ele não precisava estar num cargo de projeção para realizar o bem. Ele realizou naquele lugar que ele estava. E é assim que nós temos que ver as oportunidades do tempo. Onde nós estivermos, no momento que nós estivermos, é o nosso momento de realização do melhor. É o nosso momento de oferecer o melhor à vida. Nós não precisamos estar em destaque, não precisamos estar em projeção. Porque o que contará no final, quando ele fala isso de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador, ele está se referindo a um balanço que nós fazemos depois. Quando nós amadurecemos espiritualmente e compreendemos melhor o valor da vida, e aí a gente reflete do quanto nós aproveitamos do nosso tempo, do quanto nós realmente valorizamos o nosso tempo. E quem nos julgará é a nossa consciência, que nos fará pensar: poxa, tive tantas oportunidades na vida e eu não as aproveitei. Aquele que me batia a porta necessitado, estava às vezes só de uma palavra, eu o dispensei. aquele momento que eu estava lá servindo às vezes um lanche numa cantina, ou servindo o alimento àqueles que vieram buscar porque eram necessitados, ou que numa distribuição de benefícios, aquele momento que eu deveria ter exercitado mais profundamente a fraternidade, não fiz. Nós vamos avaliar que esses momentos foram os mais importantes na vida. Então é algo que devemos meditar muito, porque o melhor tempo nosso é agora. O melhor que nós podemos fazer, nós já podemos, né? E devemos então ter essa atenção para essa questão. E ele nos diz também, Emmanuel, o seguinte, que o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Quando somos muito jovens, nós temos uma ânsia, um desejo, uma busca desenfreada para alcançar, para conquistar, e nós queremos, parece que, abarcar todo mundo. Queremos tudo muito rapidamente. Mas os anos vão passando e nós vamos percebendo que tudo envolve muita luta, tudo envolve muita dedicação, muito empenho. E é realmente assim. Na ordem divina, tudo que é sólido, que é permanente, foi elaborado ao longo de tempo. E isso nos leva a pensar na questão familiar. Em especial, quando casais tão jovens se formam e com pouca experiência, com pouco tempo, eles já resolvem desistir. Esquecendo-se que uma união, a formação de uma família, é um investimento a longuíssimo prazo. Às vezes demanda uma vida inteira e ainda outra, futura. E é isso que devemos ter em mente quando nós pensamos no nosso lar, quando nós somos confrontados pelos conflitos que surgem, que são naturais, e poderemos dizer são até necessários para a nossa evolução. Ali é realmente uma oportunidade de muito exercício, de valores, de virtudes, de aplicação daquilo que aprendemos, e nesse exercício é que vamos realmente construindo e consolidando laços cada vez mais profundos. E é disso que vai surgindo realmente uma estabilidade e relações duradouras. Por isso que diante de dificuldades, de impedimentos, nós temos que pensar, será que eu já dediquei o tempo necessário para a superação desses problemas? Quando aquele pensamentozinho vem em nós de abandono de compromissos, seja no ambiente familiar ou de quaisquer outros, nós temos que pensar, será que eu dediquei o tempo real necessário para consolidar aquela obra? Ainda ontem ouvi uma pessoa dizendo, né, numa casa espírita, dizendo assim que um trabalhador voltou à casa, né, porque ele sentia que a tarefa que ele tinha para aquela casa não tinha terminado. Ele ainda necessitava estar ali para dar continuidade ao trabalho que ficou. Que felicidade para esse espírito descobrir a tempo que o tempo que ele tinha que dedicar-se àquela tarefa não tinha ainda concluído a sua participação naqueles trabalhos. Que bom que ele teve a oportunidade de retornar. E é isso que nós devemos pensar a cada momento da vida, quando nós pensamos em mudar o rumo da nossa vida. Não que não tenhamos esse direito e às vezes até essa necessidade de mudança, mas pensarmos, já realizamos tudo ali? Já dediquei o tempo necessário para ver surgir ali realizações sólidas, bem fundamentadas, bem sólidas? É isso que devemos sempre pensar quando se avizinhar de nós esse pensamento de fuga, de abandono, de compromissos. E Emmanuel também nos faz pensar no tempo quando ele disse isso, olha, o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. E deve realmente pesar em nós essa colocação. Devemos lamentar um dia que não aproveitamos, um dia que não podemos realizar nada de melhor por nós. Seja descansando bem, seja passando boas horas de lazer, ou seja trabalhando bem. Não podemos deixar as horas passarem simplesmente. Não podemos deixar que nada de bom tenha sido feito no tempo. E hoje em dia nós somos muito convidados em alguns momentos a matar o tempo. Há situações que nos levam muitas vezes a ficar consumindo ali o tempo com coisas que não acrescentam nada a nós, como certas programações emissoras de televisão, como certas distrações que existem, como certas possibilidades que nós temos de conhecer tantas coisas através da internet, são situações que são horas vazias e inúteis, porque de tudo aquilo que nós vimos e observamos, na maioria das vezes nós não aproveitamos praticamente nada. Então nós temos que sempre pensar que tudo o que fizemos deve ter uma finalidade no nosso processo de evolução, de aquisição de conhecimento, de aprendizado espiritual. E ele ainda vai mais longe, nos levando a refletir sobre o tempo, dizendo que cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Nossas provas estão se aproximando. Para alguns, elas poderão ser daqui a alguns minutos. Para outros, poderão levar anos até acontecer. Mas o que nós fizermos entre o momento presente e o momento dessas provas será decisivo para como nós passaremos por elas. Hoje a vida pode nos sorrir com inúmeras facilidades. O que nós temos que fazer se a vida nos oferece oportunidades de crescimento, de aprendizado, de criar boas relações? É usar esse tempo para isso. Se hoje a vida me favorece, o que eu devo fazer? Adquirir luz interior, seja através do conhecimento espiritual, seja através da caridade, da participação nas atividades espirituais, porque em algum momento a minha vida pode se mudar, ela pode se transformar completamente, as provas chegarão. A forma como eu utilizei o tempo precedente é que vai determinar como eu vou superar as minhas provas, é que vai determinar como eu vou conseguir superar os momentos que podem ser desafiadores e que virão no futuro. Então isso nós devemos pensar muito. Hoje a vida me favorece em alguns aspectos, em algum aspecto eu tenho um lar equilibrado, harmonioso, pacífico, isso é uma indicação de que eu tenho que construir algo. Hoje eu tenho uma boa condição financeira, estabilidade, eu tenho que construir algo. Não quer dizer que eu vou guardar para o futuro, não é isso. É utilizar no bem, é gerar o bem enquanto nós podemos fazê-lo. Porque na vida, a grande dinâmica que existe é tudo que eu ofereço ao mundo, à criação divina, volta para mim. Tudo que eu desencadeio de bom, retorna para mim. A lei de ação e reação não funciona só para as coisas negativas. O mal que eu faço gera o mal para mim. Não, ela funciona e muitas vezes a gente esquece isso. O bem que nós produzimos é o bem futuro que nós vamos colher. A simpatia que nós criamos hoje se transformará na amizade que nos apoiará no futuro. O afeto que eu crio hoje será o coração amigo que vai me acolher no futuro. Então, se o presente me favorece hoje, é porque eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que compartilhar o melhor da minha vida com tudo que me cerca, para que tudo possa usufruir desse bem. E isso, tenha certeza, é um investimento que fazemos para o futuro. Quanto do apoio que hoje nós não temos, não é decorrente do pouco do bem que nós já fizemos em alguma época passada? Muito é acréscimo de misericórdia divina. Muito é bondade mesmo de inúmeros seres que nos ajudam. Mas existem coisas que hoje são positivas, que ocorrem para nós, que são um reflexo daquilo que nós já fizemos de bem no passado. Então o bem é uma força poderosa que nós podemos mobilizá-la para que estejamos sempre favorecidos por ela. Então que meditemos nesse passar das horas favoráveis que nós possamos ter hoje. Porque em algum momento virão provas, virão desafios, não para nos punir de nada, não para nos deter o bem-estar, mas para nos fazer crescer. E se já temos experiência, teremos mais êxito nessas situações futuras. E Emmanuel vai dizer também assim: o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Isso é para nos dizer que nós também não temos que sair aí fazendo as coisas de forma toda atrapalhada. Quando eu era bem jovem, bem mais jovem do que eu sou, e eu iniciei meus trabalhos numa casa espírita, eu me envolvi com inúmeras atividades, as mais diversas. Chegava ao final do dia, estava extenuado no final de semana, né? Isso é o natural de quando você é muito jovem, você querer abarcar o mundo, pegar muitos compromissos, muitas responsabilidades e assumir muitas tarefas com tudo e com todos. Mas chega um momento na vida que nós precisamos aprender a escolher, a selecionar aquilo que realmente nós devemos nos dedicar e fazer aquilo que nos é possível no momento. Basta que utilizemos bem algumas horas da nossa semana nesse trabalho todo espiritual e nós já estamos cumprindo bem a nossa parte. Mas que seja feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. É muito melhor do que a gente às vezes assumir inúmeros compromissos, inúmeras tarefas e não consegue atender bem quase nada, porque está extenuado, cansado, exaurido. Então nós temos que ir dentro do limite, porque tempo para fazer nós sempre teremos. Para as realizações sempre virá o tempo oportuno. E ele ainda nos disse o seguinte, que meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Tudo é muito transitório. Nós, quando vemos uma necessidade, não podemos deixar de atendê-la pensando que depois voltaremos. Quando vemos algo que necessita de nós, façamos naquele momento, porque o tempo passa rapidamente. Quando você lembra de um familiar que há muito tempo você não vê, vá vê-lo, ligue para ele, porque o tempo passa muito rápido e pode ser que você já não esteja mais com essa pessoa nesta encarnação. Quando você vê-la, aproveite aquele momento para estar realmente com ela. Quando nós estamos no nosso lar, por exemplo, depois de uma jornada de trabalho, o tempo que nós temos para estar ali com a nossa família é um tempo muito precioso, muito curto. Ele passa rapidamente. Por isso que a gente tem que vivê-lo intensamente. Temos que estar de fato com as pessoas quando nos encontramos com elas. Hoje é muito comum as pessoas numa reunião familiar estarem entretidas ali com o seu celular, acessando uma série de coisas que, vamos ser bem sinceros, na maioria das vezes são totalmente adiáveis. Tem a sua importância, mas elas podem ser deixadas para depois. O mais importante é que no momento que nós estivermos com alguém, que façamos o melhor naquele momento. Porque dali pode ser que a coisa se encaminhe e não teremos mais aquela oportunidade. Há momentos, por exemplo, que os pais têm com os filhos, que são tão especiais, que é o momento que a criança desejaria falar, perguntar alguma coisa, mas se ela não percebe o outro acessível, aquilo se perde, e aquele diálogo não volta mais. Voltarão outros momentos, mas aquele momento não volta mais. Por isso que estejamos integralmente naquilo que nós estivermos fazendo. E ele ainda, para finalizar, nos diz isso, olha, os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. É isso que nós estamos fazendo. Nós reencarnamos, viemos para o mundo e nós nos preocupamos muito em aproveitar o tempo para conquistas de coisas materiais, todas importantes, necessárias para a nossa evolução, mas que são todas secundárias diante dos compromissos reais que nós temos ao reencarnar. E aí o que, que acontece? Voltamos numa vida futura para cumprir aquilo que não cumprimos na anterior. Vamos pegar um exemplo para ilustrar isso. Hoje em dia as pessoas todas querem consumir, obter os bens de consumo. Não há nada errado em consumirmos. O grande problema é que muitas vezes nós queremos tanto e desejamos tanto esses bens e nós esquecemos que existem coisas mais importantes a fazer do que trabalhar para comprá-los. Há pais, por exemplo, que trabalham muitas horas por semana, praticamente não vendo seus filhos. E chegam no final de semana, estão extremamente cansados, precisam descansar para reiniciar uma nova semana. E eles realmente suprem todas as necessidades materiais dos seus filhos. Mas isso era o secundário. O mais importante era o quê? Era aquele afeto, aquela orientação amorosa, aquela convivência, um momento de brincadeira com seus filhos. Porque é ali que está o momento da formação, da condução, da orientação. É o momento de você imprimir valores naquele ser em formação, ou de relembrá-lo já que ele é um espírito que apenas está na condição de criança. Era o momento de uma interação que ia determinar a condução da vida daquela pessoa. E muitos pais às vezes esquecem essa necessidade que tem. Eles muitas vezes não veem seus filhos crescerem, e eles então percebem que ficaram várias lacunas, muitas defasagens na formação dos seus filhos. Eles voltarão no futuro sim para reparar aquilo, para atender aquilo que eles não puderam atender no momento presente. É isso que significa deixarmos aí tanta conquista material, tanta aquisição de tantas coisas do mundo, para deixarmos os compromissos realmente importantes sempre para as vidas futuras. Tudo que envolver o nosso relacionamento com as outras pessoas é a prioridade que nós temos na vida. Tudo que envolver os vínculos afetivos com outros seres humanos faz parte dos compromissos mais importantes que nós temos na encarnação. Então nós temos que atendê-los primeiro. Nós temos que atender a esses compromissos primeiro. Se der, a gente corre atrás das coisas materiais. E nesse tema, não é possível a gente esquecer a parábola dos talentos. Porque Jesus, quando nos trouxe essa parábola, nos trouxe para pensar em todos os recursos que nós temos que ter ou recebemos aqui na vida e temos que multiplicar de alguma forma. E ele contou essa parábola, vou fazê-la de forma resumida, sim. Um senhor chamou 3 servos e deu a cada um alguns talentos, algumas moedas. Para um ele deu 5 moedas, 5 talentos, para o outro ele deu 2 e para um ele deu 1 talento. As diferenças representam o potencial que cada um tinha de realizar algo com esse dinheiro. E esse senhor foi para sua viagem longa e quando ele voltou, ele chamou os servos e queria contas. O que vocês fizeram dos talentos que eu deixei? O que tinha recebido 5, explicou para o senhor: olha, senhor, eu apliquei o seu dinheiro, dei na mão dos banqueiros e toma aqui mais 5 talentos. Ele devolveu 10. O que tinha recebido 2, fez o mesmo. Entregava 4 talentos para o senhor. O último que tinha recebido 1 talento, o que ele fez quando o senhor deu a moeda para ele? Ele correu enterrá-la, com medo de perdê-la. Ele não usou esse talento. Quando o senhor voltou, ele desenterrou a moeda e entregou para ele: olha, a moeda que o senhor me deu está aqui de volta. Eu fiquei com medo, porque eu sabia que o senhor era muito exigente. Então, com medo de perdê-la, eu enterrei e aqui ela está de volta. E aí o senhor ficou indignado com a situação, dizendo: você, sabendo que eu sou exigente, você fez isso? Por que que não fez como seus companheiros? Multiplicou aquilo que você recebeu. E aí mandou tomar a moeda dele, entregar para aquele que tinha produzido mais 5 moedas. E aí que Jesus concluiu a história com aquela expressão difícil às vezes de entender, que é aquela de: a quem pouco tem será tirado, e a quem tem muito será dado mais. Essa parábola, ela encerra aí a condição do homem aqui na terra. Cada um recebe inúmeros talentos, cada um recebe inúmeras possibilidades na vida. É daí o uso da palavra talento para significar as qualidades especiais, aquilo que nós ganhamos. Cada um de nós renascemos com inúmeros talentos, são as habilidades que nós temos. Mas um talento é comum a todos nós, é o tempo. Nos será pedido contas do tempo que nós temos aqui na Terra. O que fizemos dele? Multiplicamos? Multiplicar o tempo é usá-lo bem. É realmente usar o tempo para o nosso crescimento interior. E quem irá nos cobrar do uso desse tempo é a nossa consciência. Lamentar o tempo perdido poderá ser a opção que nós teremos no futuro, caso não usamos bem hoje. Mas certamente nós já estamos usando o nosso tempo bem, porque nós somos pessoas que estamos de alguma forma buscando conhecimento espiritual, crescimento, cuidamos de nossas vidas, trabalhamos, realizamos os nossos deveres. Então nós já temos esses talentos conquistados em partes. Talvez o que nos caiba hoje é um ajuste nisso. Talvez pequenas correções, ou apenas ter certeza que já estamos fazendo tudo certo. Agora, saber do nosso tempo é algo que merece de nossa parte uma meditação profunda realmente. O meu tempo, eu uso bem? Um dia eu prestarei contas desse tempo de que forma? Porque embora possamos ter muitas oportunidades novas no futuro, como já vimos, a hora que passou, ela é sempre contada como perdida. Por isso que hoje nós precisamos aproveitar o nosso tempo nas construções do bem. E todos nós temos todos os recursos para isso. Todos nós temos um potencial imenso para produzir muito bem em nossas vidas. Só que nós só conseguiremos isso mobilizando vontade, confiança, fé, sobretudo acreditando realmente que nós temos algo importante a realizar por nós, pelas pessoas que nós convivemos. E tenho certeza, cada um de nós temos missão especial no mundo, nessa partezinha do mundo que nós estamos vivendo, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, entre nós da equipe espírita, como parte da sociedade. E nós não podemos achar que a nossa participação é irrelevante. Nossa participação é importante, ainda que seja mínima, porque a nossa participação ela faz toda a diferença para nós como espíritos em evolução. Por isso que ninguém se considere pequeno, desprezível, que ninguém se considere incapaz de realizar o melhor, porque todos nós temos esse potencial. Se não conseguimos ainda, é porque não descobrimos a forma. Mas com certeza, se insistirmos, se persistirmos nessa tentativa, nós descobriremos. Que Jesus abençoe a todos, que nos ajude a todos a compreender essas ideias, que outras mais possam surgir em nossas reflexões e que o nosso tempo seja bem aproveitado, sobretudo para a conquista da nossa paz, a nossa harmonia interior. Muito obrigado a todos.